Hoje que eu tô em seu lugar, entendo o que aconteceu. O drama ainda é o mesmo, só que agora o filho é meu. Ele tem 6 anos e eu tenho apenas planos. Eu fiz o que era certo, meu, acabou, não deu. Até queria tá mais perto pra poder vê-lo crescer. Melhor não aparecer, pode não ser legal. A avó me abomina e o avô nem se fala. A real é culpa da mina, que entende mais se cala. Até podia ter largado tudo, virado doutor ou sei lá o que for, mas amigo, pelo amor, a minha profissão é outra. E você sabe bem, eu vivo hoje, o amanhã, só Deus sabe o ano que vem. Foram dias difíceis, eu dispensei o terno. O nó da gravata vem e foi sem amor paterno. É tarde pra voltar, a real é uma só. Até posso aceitar, sei que posso ser melhor. Só quero dar a ele o que eu não pude ter. Só quero ser o pai que ele não pode ser. É fácil me julgar e perguntar por quê. E poder me olhar no olho, o que é que eu vou dizer? Só quero dar a ele o que eu não pude ter. Só quero ser o pai que ele não pode ser. É fácil me julgar e perguntar por quê. E poder me olhar no olho, o que é que eu vou dizer? Ele leva meu sobrenome, a mãe não faz questão. É meu primeiro filho, o homem, ela sabe a minha situação. Pouca consideração, eu nunca reclamei. O velho é o dono da razão, eu sempre respeitei. Pouca consideração, eu sempre dei meus pulos. Fiz o corre pela gente, a mina em cima do muro. Flash que vem, poucas lembranças do coroa. Sumiu sem dar notícia há anos, mano, o tempo voa. Longe de ser pai ausente, longe de mudar meus planos. Vai ser diferente, uma vida não pelo cano. Meu moleque é minha cara, e minha cara é tá mais perto. Minha arte é meu trabalho, e meu trabalho é ter meu teto. Frustração bate em meu coração, vem. Mais uma carta que escrevo, com endereço pra ninguém. Vou fazer a minha parte e honrar meu compromisso. Quem sou eu pra julgar, se hoje eu passo por isso? Só quero dar a ele o que eu não pude ter. Só quero ser o pai que ele não pode ser. É fácil me julgar e perguntar por quê. E poder me olhar no olho, o que é que eu vou dizer? Só quero dar a ele o que eu não pude ter. Só quero ser o pai que ele não pode ser. É fácil me julgar e perguntar por quê. E poder me olhar no olho, o que é que eu vou dizer? Ha ha ha ha ha!